surgidas, separadas por Deus, por onde elas passam, algo acontece. Elas são tochas acesas, são mulheres de com as mulheres de oração.